bate, bate o meu coração. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Só o tempo poderá dizer se você vai me querer. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Só o tempo poderá dizer se você vai me querer. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. O Aécio Negro, só prega. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Real Sound, tocando todos os ritmos com a mesma qualidade e perfeição. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Hey DJ, play a song. Ótica de Iguaraci, sempre lado a lado, com a carreta Mega Real Salt. Estúdio Black. Black. Studio Black. Aqui está a carreta Mega Real Sound, um projeto exclusivo e inovador. Eu trouxe de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Trouxe de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Dance no Ipanema, dance no Ipanema, dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Rebola beira, rebole na ladeira, rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Banda, banda, banda, vão livre. E a batida que conquistou o Pará. Patrocínio da Casa do Cimento. Sua casa começa aqui. With the kick and the bass. You like the bass? This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah. Carreta Mega Real Sound. Não adianta copiar. É sucesso em todo o Pará. Há muito que te quero ser. De livre-arbítrio andei na contramão do nosso gostar. Homem, a louca paixão. Se é

Softec, manutenção automotiva e Alice Joias. Sempre juntos com a carreta Mega Realça. Dali DJ Mariano! Conquistar, não sei quem vai ser.